sabe, canta. Vamos tomar uma, Maras. Louco pra te amar, chego pro jantar, a mesa. Mas trouxe flores se quiser.